fui assar a minha lasanha congelada no micro-ondas, e aí é que tá. Aqui quem fala é Gabriel Sévola, espero ter uma festa tão boa quanto o meu casamento. Eu sou o Gustavo, e expectativa é uma merda. Fala moçada, meu nome é Victor Spúlveda e eu não crio expectativas. Então, pessoal, de uns tempos pra cá, principalmente nessas duas últimas semanas aí, tudo que a gente viu de obra da cultura pop e tudo mais, me veio uma coisa na cabeça que me deixou muito incomodado e eu queria discutir aí com vocês sobre expectativa no mundo pop e o quanto ela pode te frustrar. Acho que os dois principais eventos aí seriam tanto Game of Thrones como Vingadores Infinity War aí, sei lá, esse é o último Vingadores aí, né, gente? Isso, aí só vamos falar que assim, a gente não vai dar spoiler, e se eventualmente a gente falar algum spoiler, a gente avisa antes, seja na gravação, na edição aí, a gente dá um toque. Se precisar falar o spoiler, a gente avisa, se não a gente coloca um pi aí, vocês entendem. Mas eu acho que é meio difícil. Então vamos lá, primeiro eu quero falar sobre Vingadores, que foi o que veio primeiro. E o que mais me incomodou da galera, não da galera tá falando que não gostou, mas eu ouvi muita gente falando que não é o que eu esperava. Ah, não é o que eu esperava, ficou uma merda, ficou ruim, não atendeu as minhas expectativas e tudo mais. E eu acho que isso pode ser muito frustrante e te incomodar muito o quanto de expectativa você coloca em obras ficcionais, nesse caso, e o quanto isso te impede de curtir o que está sendo entregue. Cara, a gente acabou de sair da gravação de Vingadores, e assim, pra gente ficou claro que é uma obra incrível, é uma obra maravilhosa que quebrou muitas expectativas, mas a gente encarou isso de uma boa forma. Mas tem muita gente que não encara, a partir do momento que não atendeu ao que eu queria, logo é algo ruim. Queria saber de vocês, como vocês enxergam isso e tudo mais. Cara, primeiro eu acho que você não pode avaliar uma obra com base na sua expectativa. Você pode avaliar uma obra com base na expectativa que a pessoa que fez aquela obra gerou sobre aquilo, entendeu? Porque, por exemplo, eu não posso chegar e falar, puta, eu queria ver Velozes e Furiosos esperando um filme de terror. Ah, não, como um filme de terror eu achei uma bosta. Você não pode, entendeu? Porque ele nunca se vendeu como isso. Então eu acho que a expectativa, quando você vai avaliar qualquer coisa, ela tem que ser alinhada com a expectativa que foi criada pelas pessoas que criaram aquilo, entendeu? E mesmo assim você tem que ter um pé atrás sempre. Total, eu acho que mesmo você deve se basear em expectativas no que foi entregue pra você, e mesmo assim tem um pé atrás. Porque o que mais a gente tá vendo é trailer que tem cena que não existe no filme final, e várias dessas diferenciações. Eu acho que é importante, assim, a expectativa ela pode ser criada em cima do que foi apresentado, ok, isso é um fato. E mesmo assim você deve ter o pé atrás para evitar que isso aconteça. Porque senão você vai acabar tendo uma péssima experiência por conta disso. O que você acha, Gabi? Eu acho que não é um problema, não é um problema você criar expectativa. A única coisa que você tem que ter em mente é que a sua expectativa ela vai ser quebrada de alguma forma, pro bem ou pro mal. E se ela for... Eu acho que às vezes quando ela é quebrada pro mal, entre aspas, quando ela não atende tudo que você tá esperando e ela é totalmente diferente, eu acho que isso também é muito legal também, sabe? A menos que seja ruim. Ah, eu não sei explicar o que eu tô falando. Eu tô pensando no Game of Thrones, por exemplo. No Game of Thrones, esse último episódio, ou no terceiro episódio, eu tava assistindo o segundo, aí ele me criou uma puta expectativa pro terceiro. E aí, não só o episódio, né? Porque todos os tweets da HBO e tal... Tudo, não sei se tudo. Acompanha. É, aí o terceiro episódio... Se bem que pra Game of Thrones eu assisto só o teaser. Aí o que o episódio me entregou não é o que a série me apresentou. Tipo, não atendeu as minhas expectativas. Só que assim... Então, eu entendo. Só que foi totalmente diferente. E aí, se você aceitar isso e abraçar, funciona. Lógico, eu tenho um monte de crítica que eu tava falando com o Gustavo antes, sobre o episódio, sobre algumas coisas que eram mais técnicas, que atrapalharam a minha experiência. Uma delas é: por que HBO é tão bosta pra transmitir essa merda? Nossa, cara, que pelo amor de Deus. Era a única coisa que eu tinha expectativa. Eu tô pagando pelo serviço, então eu espero que eu tenha algo bom. E aí ele vai quebra a expectativa porque me dão algo muito merda. É, acho que nesse caso não é nem da cultura pop, é do serviço que você esperava uma parada. É serviço, já. E não te entregou, que é uma merda. Ele te vendeu uma coisa. Sim. Tá ligado? É. Mas ele beleza. Tá falando, ó, é isso que eu tenho e na hora. Mas às vezes a expectativa ela pode até te ajudar. Por exemplo, pra mim, Game of Thrones ela é uma série que era de uma forma enquanto o George Martin estava envolvido e ela mudou completamente depois que ele saiu. Nossa, não, tá sério. Então, eu não tenho a expectativa que eu tinha pra quinta temporada, por exemplo, mais, entendeu? Tem coisa que eu já sei, que nem roteiro. Eu já sei que o roteiro vai ser cagado, vai ter coisa que não faz sentido. Vai ter personagem falhando consigo mesmo, entendeu? Nossa, tem muito isso. Então, eu já cheguei esperando isso. Então, isso não me decepcionou, entendeu? Sabe qual é? Então, é que nesse caso, podemos dizer que você não criou expectativa nenhuma ou você alinhou suas expectativas em cima do que estava sendo apresentado pra você. Você não esperou algo acontecer pra poder criar. Acho que muito... Eu venho vendo pra caralho, assim. É que o Game of Thrones, vamos pegar o caso. Todo mundo esperava, porra, eu queria que fosse dessa forma. Mas, cara, tem uma coisa que vocês... Eu acho que todo mundo tem que entender, que é... O que a gente quer nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer exatamente o que a gente quer. A menos que a gente tiver perto do filme. É muito ruim. A gente não pode exigir isso. Eu acho que é alinhamento de expectativa, mas entender que... Quando a gente tá vendo um filme ou assistindo uma série... E diferente do videogame, a gente não participa das decisões. Então o que nos resta é sentar e aceitar o que está sendo entregue pra gente. Uma coisa é a gente discutir que aquele personagem não foi fiel ao que foi apresentado, ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente nunca pode dizer que aquilo é uma merda porque não foi contra as minhas expectativas. Aham, sim. Eu acho que a partir do momento, Vi, que você fala que... Ah, eu não gostei porque o Martin não tá escrevendo mais. Eu gostava quando ele escrevia. E a partir disso, eu não tenho mais expectativa alguma no que tá sendo feito. É, assim, então, o que eu quis dizer não foi tipo que eu não gosto. É só que, assim, antes, eu acho que tinha um roteiro que fazia muito sentido e era muito surpreendente, entendeu? Hoje não é mais, mas eu ainda gosto e ainda acho do caralho, entendeu? Entendi. Só não acho tão bom quanto... Era, entendeu? E eu acho que nada vai ser tão bom quanto era Game of Thrones, entendeu? Cara, mas assim, eu acho que você ter grandes expectativas, você esperar que vai ser muito boas coisas, ela só te traz coisa ruim, entendeu? Sim. Ninguém nunca falou, puta, eu fui com uma expectativa mó baixa e foi uma bosta o filme. Não. Você fala, ah, eu fui com uma expectativa mó baixa e... Tá, foi o que eu esperava, entendeu? No final você estava mas, certo. Mas assim, todo filme tem que ser o melhor filme? Tem que ser um filme bom? Não. Ah, então, tem que se você for com uma expectativa... Não, tá, mas se você for com uma expectativa alta para um filme que você gostaria que fosse bom e ele não for bom porque essa expectativa atrapalhou... Por que isso é tanto um problema? Às vezes os filmes realmente não é bom pelo que você queria, esperava de assistir, sabe? Eu acho que acaba virando um problema, Gabs, quando a gente vive nesse mundo gigantesco que todo mundo quer ter opinião. E pode ter opinião, claro, tá, gente? Não é que você não pode ter opinião na vida. Mas todo mundo é muito polarizado hoje. A gente não pode mais estar nesse meio termo de... Ah, eu gosto mais ou menos. Ou é o melhor filme ou é o pior filme. É. E a partir do momento que você faz uma crítica assim... Eu amei Game of Thrones. Eu adorei esse episódio que acabou de passar. Teve alguns pontos que eu não gostei, mas eu achei um episódio muito bom. Nossa, Gu, você falou isso? Se eu falo isso, já tem gente querendo me matar, cara. É, você odiou essa merda, por quê? Caralho. É, tipo, eu achei muito bom, tem umas partes que eu não gostei. Cara, mas o povo vai estar reclamando. Porra, como você consegue ficar assim? Eu vi a Mikan, ela faz... Todo mundo conhece a Mikan, ela faz vídeos de Game of Thrones e tudo mais. Nossa, lixadíssima, né? Ela fez um tweet falando que eu não achei tudo isso. Cara, o pessoal tava mandando e-mail pra ela falando que não concordava com a opinião dela. É, que vai parar de assistir o programa dela, que não sei o que e tudo mais. Cara, eu acho assim, se você é uma dessas pessoas que não admite que outra pessoa tenha opinião diferente de você e quer, nossa, quer brigar e quer... Mano, irmão, para de ser assim, velho. Vai num psicólogo, tá? Se quiser, ó, daqui 3 anos, se tiver isso daí daqui 3 anos, minha mulher vai estar formada, certo? Já vou fazer o jabá futuro, que chama, tá ligado? Cara, é sério, porque, cara, irmão... Só o que importa é a sua opinião. Se você gostou, demorou. E se seu amigo não gostou, você fala, porra, mano, puta, que pena, eu gostei. Eu gostei por causa disso e por isso. E é isso, cara. Agora você vai ficar enchendo o saco do maluco, mano? Ah. Eu acho que assim, né? Eu acho que você pode falar, porra, não gostei. Você gostou, vamos sentar e discutir? Porque eu quero entender o porquê você gostou e o porquê você não gostou. Mas eu não consigo entender essa polarização que a galera tem. Ou tem que ser a melhor série do mundo, ou não, ela não pode ser simplesmente boa. A gente tá falando de polarização aqui, sendo que há 2 casts atrás a gente brigou por causa de Marvel DC. Eu ia falar exatamente isso. Não, mas assim, mas não é uma polarização. Eu disse, porque se é uma bosta! É isso que você tava falando? Eu não falei. É isso? Você pegou a lenha? Calma aí. A gente pode voltar no cast lá e falar... Eu não disse que eu odeio a DC. Eu disse que... Você falou que é uma bosta. Eu disse que é uma bosta a partir do momento que ela me apresenta só filmes ruins. Ok, isso é minha opinião. Aí, caralho, aqui. Aí, você botou no final já. Você botou lá no zero já, sabe? A gente tem uma escala de 0 a 10. Você deixou tudo no zero, porra. Para não, que não. É que assim... De cinzas. Não, você que tá falando que o bosta é zero. O bosta pra mim é 3. É um filme 3, filme 5. É que eu acho que assim, é tudo ou é péssimo, ou é uma bosta, ou é a melhor coisa da vida. Não existe mais nota 7, não existe mais nota 5, não existe mais nota 6, não existe filme Sessão da Tarde. Hoje em dia todo mundo só quer saber o meu é melhor que o seu e foda-se. Isso é algo que vem me incomodando pra caralho, por quê? Porque você não pode mundo, mais... Né, mas... Não, cara... Não é todo mundo. Eu sendo Ai, cara, polarizado aqui. Tá polarizando pra caralho, mano. Puta merda. Não é todo mundo. I will let you down. I will make you hurt. Bom, guys. Agora eu queria perguntar, então. O que que uma expectativa muito alta traz de bom? Nada. Porque a expectativa traz. Não, expectativa alta não te traz nada. Expectativa é você fugir da realidade em cima de algo que você tá esperando. Entendo eu assim. Então a partir do momento que você tá esperando algo, você já tá errado. Porque nada que você espera vai ser real. Nunca vai ser igual. Mas e se o que você espera vai ser real? Vai ter sido mais legal pra você tá esperando? Não. Ou vai ser mais legal se você se surpreender com aquilo? Não, eu não sei. Ó, gente, a gente tem uma prova aí que... Aqui no Brasil a gente tem novela brasileira. Ok, nome é das 9. Na novela das 9, as pessoas sabem o que vai acontecer 2 dias antes, porque está na revista. E todo mundo tem uma puta expectativa, assiste da audiência. Tudo bem que isso parou um pouco, porque agora novela não tá mais em alta. Mas isso era algo recorrente. Eu mesmo, quando assistia novela, eu sabia que acontecia, tipo, ah, hoje é o dia que a Claudinha vai matar o Perebes. Aí, caralho, ela matou o Perebes. Sabia? Então você tá falando. Mas aí você tá falando que spoiler não é legal. Não importa. Depende da mídia. Gabs, então você tá falando que o problema é a juventude que não sabe lidar com spoiler, porque antigamente as nossas mães, nossas tias, elas assistiam a novela sabendo o que ia acontecer. Então quer dizer, porque a gente é jovem, a gente não sabe lidar com isso? Não, mas assim... O jovem não sabe lidar com muita coisa, né? Eu acho que isso é uma questão de mídia também. Isso pode talvez seja uma questão de mídia, porque eu lembro da novela, beleza. Agora, de filme, não tinha, tipo, no filme, escrito no filme, sabe? Tipo, Gandalf retorna em Senhor dos Anéis 3? É o 3, né? Tá, sei lá, ou qualquer um. Acabei de dar spoiler pra você, talvez, mas ele retorna, viu? Porra, mano, não, spoiler de Senhor dos Anéis não é spoiler, vai. Não é spoiler, mano. O livro tá aí há 100 anos, né, mano? Vamos concordar. Você não pode reclamar do livro que você... Eu lembro do spoiler de Jesus Cristo, você não pode reclamar. Não sei se é uma questão de mídia, se é uma questão de pessoa, não sei o que é. Tem gente que não liga pra spoiler, tem muita... é que assim, a gente se importa com spoiler, mas tem gente que realmente não liga pra spoiler. Que, por exemplo, quando a gente tem um diretor de arte lá que ele não liga, ele fala assim, mano, me conta o filme, eu quero saber pra eu assistir. Posso ser sincero? Eu não sou essas pessoas que ficam putaça não, velho. Ah, me contou um spoiler. Eu não fico putaço, não. Eu sou mega de boa. Tipo, beleza, velho. Se eu tô afim de assistir, eu vou assistir. Você é mega de boa. Você? Sim. Eu sou tranquilo. Você mesmo, confundi você com o Victor. Eu sou. De boa, não. Mano, não, porque quando a gente assistiu Vingadores, e aí a gente foi no grupo do aí que tava conversar, a gente falou duas palavras, Victor. Você tem noção, mano? Eu silenciei, o grupo, tá ligado? Enquanto eu assisti o filme, cara. Eu não queria saber a opinião de vocês sobre. Porque se eu soubesse a opinião de vocês, eu ia ter expectativa, entendeu? Eu não falei nada. Entendi. Então foi a sua forma de não criar expectativa, foi não sabendo o que a gente pensou. Entendi. Isso. Descobri. É que eu sou muito de boa com isso, porque se eu tô afim de assistir, eu tô afim de assistir por algo, não é simplesmente porque tá todo mundo falando. E eu quero saber a história da parada, eu não quero saber só o fim. Sei lá, tipo, o pessoal tá falando, ah, puta, eu vou te contar, sei lá, me falaram um spoiler, o Ned Stark morre em Game of Thrones. Tá, beleza, cara, mas e aí? Eu quero saber todo o resto da história, não é só, eu não quero saber só a morte ou só como ele morreu. Eu quero saber como a história se desenrola. Tanto é que agora eu tô vendo Naruto e assim, eu já sei que alguns personagens morrem. Tipo, alguns personagens bem importantes. Só que isso não me incomoda. Porque eu sei que o caminho que eles vão percorrer é muito mais legal que o saber só o final. Saber, tipo, tal pessoa morre. Tá bom, beleza. Eu acho que é diferente se você tá falando, sei lá, de um spoiler de um reality show ou qualquer coisa desse tipo. Tipo, da spoiler do Aprendiz, tá ligado? Do BBB. Qualquer coisa assim. Aí é um spoiler diferente. Não, isso não é spoiler, isso não existe um spoiler disso. Ah, não, existe. Masterchef existe. Masterchef existe. Ah, sim, tudo bem. Existe antes, porque vaza coisa. Agora, tipo, Big Brother é algo ao vivo. E aí, tipo, não existe spoiler. Ou se existe, ou se você não assistiu, você não tá tomando spoiler. Ou sabe? Não, né? Big Brother na verdade é tudo montado, cara. É certeza que o povo já sabe antes. É sério. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o povo hoje em dia tem essa glorificação por saber da história, talvez pra mostrar pros outros, não sei. De tipo, eu sei antes que você e eu tenho o poder da informação de saber como essa história acaba. Não, tipo, tudo bem. Mas, por exemplo, eu gosto de ser surpreendido. Por isso que eu não gosto de saber spoiler. Exato, eu gosto de trabalhar a história junto com o que é me apresentado, assim, sabe? Se eu souber o final, é legal também, porque assim, tudo bem. Cara, às vezes até o meio. Por exemplo. Eu não vou falar o que é, mas aquela parada que acontece no começo do Vingadores, que é extremamente surpreendente. Sim, sabe? Aí. Se eu soubesse aquilo, cara, puta, foi tão gostoso saber aquilo só lá, entendeu? Entendi. Eu ia falar que eu vim com a expectativa pra esse podcast da gente falar de expectativas em geral, não apenas expectativas do mundo da cultura pop, sabia? Então vamos lá, pode ser pra tudo. Então vamos lá. Assim, antes de gravar, o Victor falou que ele não cria expectativa. E aí eu falei, tipo assim... Eu acho que até aqui pra filme talvez dê isso, mas eu tava pensando tipo expectativa pra vida, sabe? Você criar expectativa pro seu futuro. Eu acho muito difícil não criar. E também eu acho que é saudável, às vezes, criar. Sabia? Sim. Porque por mais que a gente crie expectativas... Lógico, por exemplo, você chega... você conhece você tem um amigo seu que começa a ficar com alguém. Começa a ficar só, fica umas duas semanas, sabe? Aí você chega assim, nossa, e o Aninha e o Julinho lá. Aí a Aninha já vira falando, não quero criar expectativa. Caramba. Você já criou? Mano, na hora que você falou isso, a sua expectativa é uma lasanha que tá pronta. E aí você, em vez de jogar ela fora, você começa a comer ela. Porque se não, você fala, não vou criar expectativa. Você não tá jogando fora, você tá comendo ela. Então para! Você tá criando... Que essa é a expectativa? Fala, mano, tô chonada pra caralho no Juninho. Pira, vai pirando, sabe? Vai levando. Sim, porque isso tá merda. Tudo bem, depois a gente chora e a gente levanta de novo, mas... Porra, vive isso, esse momento, sabe? Ô, Juninho, porra, coitado do Juninho. Juninho. É que eu acho que, assim, A expectativa, eu acho que assim, é difícil você falar. Eu não crio expectativa. Pra nunca, pra nada. Então, eu acho difícil. Sim, agora eu entendo. Não, olha. É porque, cara, você cria inconscientemente. Mas eu não consigo ver a parte boa de se criar expectativa, Gabs. Ah, cara, a expectativa te move, cara. Se você não quer nada, tá ligado? Se você não espera nada, tipo mas, sei lá, tá ligado? Então, é que eu acho você que... Você não quer nada, realmente. Se você falar que você não quer criar expectativa, é porque você tá criando. Se você não... Se a expectativa não existir mesmo, você não vai nem pensar não criar ela. Não, é que eu acho que tem uma diferença de criar expectativa e criar planos. Eu consigo ter uma linha tênue aí entre os dois. Acho que quando você cria planos, é assim, puta, eu tenho você vontade. Você espera de... que eles vão. Você espera que eles vão acontecer. Porém, quando a gente fala de expectativa, pra mim é aquela coisa que te impede de deixar acontecer simplesmente assim. Como a gente tava falando no bloco de filmes, quando você vai assistir um filme sem expectativa nenhuma, é muito mais fácil você ser surpreendido. Como você também pode colocar isso na vida. A partir do momento, puta, eu não tenho expectativa nenhuma pra festa que vai acontecer hoje. Não tenho. Então eu me permito viver as coisas de uma forma mais clara. Porém, eu tenho um plano de ir pra essa festa porque estão falando que vai ser muito legal. Acho que o plano é diferente da expectativa pra nesse caso. E nesse caso, eu acho que não, sempre acaba sendo ruim quando você cria expectativa sobre alguma coisa. Porque você deixa de viver o real. Acho que você se impede de deixar acontecer muitas vezes coisas que talvez você nem pode imaginar que pode ser tão bom assim pra ti. Cara, eu acho assim, velho. Eu acho que você tudo, cara, eu não sei. Eu penso o tempo inteiro, tá ligado? Tudo que acontece eu tô pensando e tá acontecendo. Então assim, eu vou tá pensando, cara, eu vou pensar e tipo, puta, se eu conheço uma menininha, pá, tal, pô, eu vou pensando o que vai rolar mais pra frente, vou esperar, entendeu? Eu acho que é, tipo, quase impossível, tipo, sei lá, você não... Acho que beira algo inumano, entendeu? Sim. Vocês já tiveram alguma experiência estragada pela expectativa? Já. Assim, de filmes, sei lá. Tá ligado? Não, da vida. Ah, eu acho na vida já. Acho na vida já. Tem vezes que você acha, sei lá, você vai sair com alguém e aí, tô brincando, sai com alguém e faz. E aí é uma merda. Fala assim, não, hoje eu vou sair e dar uns beijos. Mano, às vezes você não vai dar uns beijos, não. Você só vai sair só. E às vezes também é muito bom, às vezes não, sabe? Sim. É porque você se permitiu, sabe? Você larga a expectativa e deixa acontecer. Mas conta aí, Vitor, uma quebra de expectativa sua. Eu acho que o deixar acontecer não tá muito ligado, entendeu? É. Tipo, eu acho que você pode esperar as coisas e deixar acontecer, mano, naturalmente, do meu jeito. É, você pode ter a sua expectativa quebrada, de qualquer forma, a sua expectativa vai ser quebrada. Vou tentar explicar meu ponto de vista, gente, vamos lá. Talvez esteja sendo meio confuso aqui. Quando eu te falo, puta, vou pegar um filme bem, bem velho aqui. Sei lá, o sexto sentido. Eu viro e te falo, ó, na verdade, esse personagem, ele tá morto, ele não existe. Isso eu te conto antes de você ver o filme. Você não vai passar o filme inteiro pensando que ele não está morto? Simplesmente você vai ficar pensando, puta, ele não tá morto. Nossa, essa cena aqui acontece porque ele não tá morto. Ah, isso daqui acontece porque ele tá morto. Tipo, essa linha que segue... Por quê? Porque você já sabe, você criou a expectativa e sabe, tem certeza disso, que isso vai acontecer. Então você não se permite viver o que você tá vendo ali. Mas isso não é criar expectativa, se você sabe o que vai acontecer, isso não cria expectativa, né? Já sabe. Talvez o exemplo não tenha sido dos melhores. Mas ajuda aí. Não, eu tô falando assim, se você criar expectativa, ela vai ser quebrada de alguma forma. Ela vai, por exemplo, pode ser como aquilo que eu falei, tipo... Hoje à noite, vou sair com alguém e eu acho que eu vou dar um beijo nessa pessoa. E aí você chega lá, você troca uma puta ideia com a pessoa, só que no final não tem beijo, o cara vai pro seu lado. Isso, e tipo, isso não muda o fato de você, tipo, tá curtindo ou não, ou se permitir curtir ou não, entendeu? É, não, eu só quero beijo, eu quero beijo. Lógico, tem gente que... Eu acho que isso começa a beirar pra ansiedade já. Que nem o psicólogo falou pra mim que ansiedade é excesso de futuro. E se você tiver a expectativa tão grande que você não consegue viver agora, isso já vira um problema. Mas se você tiver a expectativa e deixar ela ser quebrada, de qualquer forma, pro bem ou pro mal, tipo, você chega lá, ah, não rolou beijinho, mas teve um papo bom ou um papo ruim, e eu chorei e tudo mais, e não tentou lá, já era, é. Nem que vocês estão desse divertido. Tipo, por exemplo, só foi um papo merda. Só que, pô, você viveu aquele papo merda. No dia seguinte... Você teve história pra contar. Merda, é, faz parte de você. Sabe, ele te mudou de alguma forma. Você vai poder chegar e falar... Puta, gente, eu tive um encontro ontem que foi tão merda que foi engraçado. Sim. É, tá nisso. Você ganha essa história pra comprar. É. Isso o Gustavo conta pra gente sempre, pra ver. Isso é minha vida, isso daí, velho. Não é que eu conto. Minha vida é isso. E qual experiência pra vocês já foi estragada por conta disso? Tipo, puta, você falou, velho, se eu não tivesse criado expectativa, teria sido melhor. Ou que foi superado, assim, tipo, puta, foi muito mais da hora do que a sua expectativa criada. Alguma coisa que marcou. Cara, ó, até os meus 20 anos, mais ou menos, eu criava muita expectativa sobre filmes de livro, entendeu? Baseados em livro. Que livros que eu já li, aí eu ia ver o filme. Sempre era uma merda. Sempre. É. Depois eu entendi que a mídia é diferente, que não tem como. É fisicamente impossível. Não tem como, Você, tipo... Dá mesmo profundidade. Os detalhes, isso, a profundidade. Tipo, isso, tipo, questão de limitação do formato mesmo, entendeu? O formato nunca vai se encaixar. Aí, tipo, eu sempre me frustrava, tá ligado? Puta, ia ver, nossa, caralho, porra, entendeu? E algum foi, tipo, muito merda que você viu e você falou, puta, um que te marcou e fez você pensar, tipo, mano, não dá mais pra criar expectativa porque eu só vou me fuder. Peter Jackson, cara, Ladrão de Raios. Nossa, esse filme é horrível, cara. Meu Deus. O livro é muito divertido, é muito gostoso. O filme é uma delicinha. Olha a polarização. O filme é uma bosta. Não, foi o ponto. Foi tipo depois que eu comecei a pensar sobre adaptação, entendeu? E percebeu o quão é difícil, tá ligado? O quão, tipo, não dá mesmo, entendeu? Entendi. E aí eu simplesmente mudei, tá ligado? Por exemplo, eles fizeram um filme de um dos meus livros favoritos. E o filme, cara, eu sei que não é lá aquelas coisas, que é o da Torre Negra. Cara, eu já cheguei pensando, mano, não vai ser um filme tão legal, não vai ser um filme memorável. Eu vou ver meu personagem ali numa aventura secundária ali que eu queria ver, tá ligado? É isso aí, entendeu? Não perdi nada, entendi, fiquei de boinha. Ok. E você, sacou? Gabs? Entendi. Eu ia falar do meu casamento, cara, porque, pô, eu passei um ano criando expectativa no meu casamento. Um ano inteiro criando expectativa. E aí, a expectativa que eu tinha, que seria divertido. Pelo que todo mundo fala, casamento, o noivo e a noiva nunca aproveita, só passeia na festa e acaba rápido pra caralho. Acabou rápido pra caralho? Eu acho que acabou rápido pra caralho também. Caralho, Gabriel, você morreu no final da festa. Calma. Seu filho da puta, eu tive que levar você pra tirar sua roupa na cama. Olha aí, ó. O Gustavo esperava que ele fosse com, sei lá, uma madrinha pra casa. Só que ele me trouxe aqui em casa e teve o privilégio de tirar minha roupa pra eu dormir. Não, madrinha não. Madrinha não. Eu não tinha solteira, eu acho. Convidada? Talvez. Convidada? Provavelmente. Provavelmente, não, mas, então, né? Eu criei expectativa pra minha festa, pra cerimônia em si, de como eu ia estar e tudo mais, mas no dia, meu, é outra parada enorme. E quebrou minha expectativa de tudo, sabe? Eu tinha expectativa pra ver minha noiva. Nossa, minha expectativa era alta. Minha mulher já é linda. Minha mulher. Mas aí depois... depois quando ela chega, ela tá linda pra caralho. Ela quebrou minha expectativa ali. É uma puta quebrar expectativa. Pô, foi fodido, sabe? E aí é só você pegar o que você esperou de sempre e absorver bem, gente. Aí eu vou chorar. Cara, eu queria falar que do seu casamento também quebrou minha expectativa, porque eu também achei que ia ser do caralho e foi muito melhor, velho. Tá vendo? Mano, foi foda, velho. Eu acho que é um bom exemplo o casamento do Gabs, que todo mundo achou que ia ser bom. Tava, pra mim, exato. Tava claro. Puta, vai ser bom, vai ser da hora. Só que foi muito mais legal. Foi absurdo. Foi muito foda. Uhum. Meu maior medo do seu casamento era a gente não poder curtir junto, entendeu? Eu, você, a Ju e tal, a galera. Mas assim, por causa dessa parada que todo mundo fala, puta, noivo não curte. E normalmente é assim mesmo, cara. Mano, sim. Nossa, velho, você é louco, não, curtiu pra caralho, velho. Nossa. Puta gente... que pariu. Tá vendo? Tem umas Nossa, fotos cara. Aí que eu diga, puta que pariu. Mais de 4 mil fotos. E sem contar, a gente nem esperaria que do casamento sairia esse podcast. Exatamente. Esse podcast. Olha aí. E legal que aconteceu porque a gente deixou acontecer. A gente nem pensava que poderia acontecer algo assim. Ele é super maneiro. E a gente não cresceu criativo também, pra pensar. Porque a gente faz o podcast número 1 pra gente ter um assunto legal e compartilhar com a galera. E tipo, e às vezes o podcast dá uma resposta que surpreende a gente, às vezes não. E a gente aprende quando não e comemora quando sim. E mesmo assim a gente faz pra se divertir. A gente. Eu não sei, não sei vocês. Acho que quando eu faço podcast eu publico, eu não fico pensando, puta, será que o pessoal vai gostar? Eu nunca aí, pensei, gente. Tipo, um pouco pra vocês. Eu me importo, eu falo, porra, eu quero fazer algo legal pras pessoas. Mas eu quero fazer um negócio legal pra nós. É, tipo, eu saio orgulhoso do que eu fiz, saio, então beleza. Então, pra mim já tá valendo, saca? Mas beleza, o pessoal reclamou, o áudio tá ruim aqui, tá zoado aí. Beleza, mas aí a gente vai arrumando com o tempo, sabe? O que importa é a gente estar feliz com isso.